clamamos, Senhor, em meio à dor. Israel oprimido clama por amor. Os midianitas como gafanhotos vêm, mas tua voz ressoa, não temas, amém. Gedeão, varão valoroso, o Senhor é contigo, poderoso, levanta-te e vai. Em fé avança, com a força de Deus, a esperança. No lagar ele malhava, escondido estava, mas o anjo do Senhor a presença lhe dava. Eu sou o Senhor, teu Deus fiel, não temerás aos deuses, sou o teu Emmanuel. Gedeão, varão valoroso, o Senhor é contigo, poderoso, levanta-te e vai. Em fé avança, com a força de Deus, a esperança. E se a dúvida assolar meu coração, dá-me um sinal, Senhor, em tuas mãos. Como orvalho no velo eu vou crer, em tua promessa eu irei vencer. Altar de Baal não mais se erguerá, Gedeão em coragem o destruirá. Com a trombeta em mãos a batalha vai soar, o Espírito do Senhor nos fará. Levanta-te e vai. Em fé avança, com a força de Deus, a esperança. E juntos, em unidade, louvaremos o Deus que liberta, a vitória teremos. Na força de Deus, sempre a caminhar. Jesus,